Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá! O episódio de hoje é dedicado a uma ópera considerada a ópera mais famosa de um compositor americano, Porgy and Bess, do compositor estadunidense George Gershwin. Inclui canções famosas como Summertime, entre outras a que farei referência ao longo do episódio, canções que ganharam vida própria e são executadas isoladamente, tanto no repertório jazzístico quanto no orquestral. Porgy and Bess está marcada pela controvérsia desde a sua apresentação. Os brancos não gostaram de uma ópera que trata de assuntos de negros. A ópera passa-se num cenário, digamos, pouco recomendável para a ópera. Passa-se em Catfish Row, um bairro negro das redondezas de Charleston, na Carolina do Sul. Houve outros fatores que afastaram a ópera dos grandes palcos internacionais. Por exemplo, as orientações segundo as quais Porgy and Bess deve ser interpretada com um elenco totalmente constituído por intérpretes negros. Quase todos os personagens são gente pobre, negros norte-americanos. Os que não são negros são exteriores à ópera. São os polícias que aparecem momentaneamente e não cantam, apenas falam. Do outro lado, os negros acharam que era uma obra racista. Duke Ellington disse: "Chegou a hora de desacreditar os negrismos embelezados de Gershwin." Um crítico chamou-a o mais incongruente e contraditório símbolo cultural alguma vez criado no mundo ocidental. Nenhum afro-americano que se preze deveria interessar-se por vê-la ou participar nela. Porgy and Bess era acusada de perpetuar falsos estereótipos dos negros norte-americanos. O seu mundo religioso cheio de crendices, o seu inglês mal falado. Mais adiante ouviremos Porgy cantar "Bess, you is my woman now", em vez de "Bess, you are my woman now". Gente cheia de defeitos. Porgy é um mendigo aleijado das pernas. Bess é prostituta viciada em drogas. Crown, um estivador violento, é o seu proxeneta e às vezes seu amante. Sporting Life é um traficante de cocaína. A favor da ópera, diga-se que estes meliantes cheios de defeitos ganham em subtileza e profundidade à medida que a história avança. Em coerência com a negritude que informa Porgy and Bess, a música tem caráter muito jazzístico. Gershwin combinou estilos da música popular afro-americana, como os espirituais negros e os blues, com jazz nova-iorquino e com características da ópera tradicional. Vamos então ao enredo. O primeiro ato abre com o entardecer tranquilo em Catfish Row, com um grupo de pares dançando ao ritmo de um blues tocado num piano desafinado. No centro do outro grupo está Clara, que embala o filho nos braços ao som de uma canção de embalar. A conhecidíssima Summertime. E temos o primeiro best-of, Summertime, que Gershwin fará cantar 3 vezes. Há um outro grupo, este na Jugatana. Aparece Porgy, satisfeito porque o tempo que passou a pedir esmola lhe rendeu uns cobres. Alguns jogadores riem-se dele por este estar apaixonado por Bess. Algumas mulheres avisam de que Bess não é pessoa recomendável. Crown, o amante de Bess, bêbado e tendo perdido ao jogo, envolve-se numa luta com Robbins, um outro estivador, e mata-o. Atende-se na descrição musical, descrição entre aspas, da barafunda geral e da luta entre ambos, incluindo uns morros. Uma autêntica fuga musical. Nine spot, nine ride. causa desse crime, Crown tem de fugir. Mas antes diz à sua namorada Bess que espere por ele, que ele há de voltar. Bess está deprimida e sem homem que a proteja. Aparece Portin Life, o narcotraficante, que oferece a Bess uma dose de droga e lhe propõe que parta com ele para Nova York. Mas Bess recusa, pensando em mudar de vida. Sem teto próprio, Bess procura abrigo e ajuda entre os vizinhos, mas todas as portas se lhe fecham na cara. Todas, exceto a de Porgy. E Porgy e Bess finalmente vivem juntos. A segunda cena é em casa de Serena, a mulher do estivador morto por Crown. Ao lado do cadáver está um prato onde se recolhe dinheiro para o funeral. Bess quer contribuir, mas Serena recusou o dinheiro dela, acabando por aceitar quando sabe que o dinheiro é de Porgy. Aparece a polícia que acusou o velho Peter, um vendedor de mel, de ser o assassino. Peter diz que foi Crown, mas acaba por ir preso. O primeiro ato acaba com Serena entoando um espiritual negro em memória de Robbins para todos cantarem. Oh, o comboio está na estação e sai hoje para a terra prometida. O segundo ato tem o mesmo cenário do primeiro, mas um mês mais tarde. Alguns pescadores reparam a sua rede ao ritmo de uma canção de marinheiros. Vale a pena ouvir esta canção como exemplo de uma das canções de trabalho que Gershwin incorpora na ópera. I'm going, I mean going, and I'm leaving at the Fazem-se os preparativos para um piquenique no dia seguinte numa ilha. Porgy, à janela, canta a felicidade que sente por viver com Bess. E temos mais um clássico da ópera de Gershwin, ou I Got Plenty or Nothing. Porgy and Bess é uma das mais interessantes histórias de amor em ópera, de um amor autêntico, forte. No caso, o amor sublime de um homem por uma mulher. Ela é Bess e ele, Porgy. Porgy que se sente transportado ao máximo da felicidade, que canta Tenho Muito de Nada. Tal como Summertime, gravada milhares de vezes, esta canção tornou-se um standard, bem como outras que têm sido interpretadas por cantores líricos e cantores não líricos. Não líricos, isto é, por vozes, digamos, sem treino clássico, como, por exemplo, os cantores de jazz. Porgy and Bess têm conhecido interpretações, digamos, não clássicas. Quando digo não clássicas, não lhes estou a tirar qualquer mérito, mas estou só a fazer uma distinção. Uma das interpretações que tenho em CD há uns bons anos é a de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Na verdade, é mais uma antologia. Cabe num CD enquanto a ópera anda pelas 3 horas de duração. Ouçamos então as vozes de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Yeah. got nothing, and nothing's planned for me. Oh, got no call, got no new, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob them while they're out making more. What for? I've got no lock on the door, that's nowhere to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, cause the things that I'll prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my gal, got my song, got heaven all day long. Got my gal, got my love, yes, got my soul. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, got my Lord, got my song. Got plenty, of nothing. Sporting Life anda de cá para lá, tentando passar droga, mas Maria repreende-o de uma forma que, digamos, é precursora do rap. A letra é mordaz e a declamação é ritmada e aguda, assim. Odeio o teu estilo pavoniente, sim senhor, e o teu maldito sorriso idiota e os teus diamantes de 10 tostões. Oh, odeio a tua coragem. Uma noite destas, quando estiveres cheio de gin e não souberes que estou por perto, vou pegar-te pela cauda e vou virar-te do avesso. Estou a pensar em partir-te os ossos, sim senhor, um a um, e depois vou esculpir-te e pendurar-te ao sol. Friend with you, low life. Yeah. Hell no! I hate your strut style. Yes, sir. And your goddamn silly smile. And your 10-cent diamonds and your 5-cent bucks. Ooh, we are hate your guts. Somebody's got to carve you up to set these people free. And the writing on the wall says, so don't be me. Some night when you is full of gin and don't know what's about, I's gonna take you by the tail and turn you inside out. Friend with you, low life, hell no. Well, I was figuring to break your bones. Yes, sir. One by one. And then I was gonna carve you up and hang you in the sun. I'll feed your meat to buzzards to give up belly aches. And take your bones to Kittiwa, to pies and rattlesnakes. Friends with you, low life. I'd sooner cut my own throat before I call you friend of mine. Neste momento surge um novo aldrabão. Um advogado desonesto que saca dinheiro a Porgy para divorciar Crown e Bess. Crown e Bess que nunca tinham estado casados. Sporting Life volta a insinuar-se a Bess, mas Porgy expulsa-o. Como já disse antes, está em preparação um piquenique numa ilha. Como se verá, é este piquenique que estraga a festa à Porgy, que fica no bairro por falta de mobilidade. Bessie, que não queria ir, é convencida a ir. Antes da partida, temos um dueto que é mais um clássico. Bessie, You Is My Woman Now. Mais uma vez com os erros de linguagem dos negros. Começamos com as vozes de Armstrong e ela. Bess, you is my woman now. You is. And you must laugh and sing and dance for two. Instead of one. Want no wrinkles on your brow, no how because the sorrow of the past is all done. Oh, Bess, my just begun. Marisa Monte gravou esta música com o grupo de jazz Nouvelle Cuisine. Soa assim. Sing and dance for two instead of one. Want no wrinkle on your brow, no how, because the sorrow the best is all undone. Oh, best, my best, the real happiness is just begun. You share the fun. with you I'm staying. Porgy, I's your woman now. I's yours forever. Morning time and evening time and summer time and winter time. Na versão clássica, canta primeiro Porgy, depois Bess, e finalmente canta os dois duas linhas que se cruzam num delicioso contraponto. A segunda cena é na ilha. A alegria geral. Todos comeram, alguns poucos beberam e alguns dançam. Sporting Life aparece de novo, agora a perorar contra a religião. Canta outra canção muito gravada, desta vez uma canção iconoclasta. O que se lê na Bíblia não é necessariamente assim, assim como é narrado. Little David was small but oh my. He fought the Goliath who laid down and died. Little David was small, but oh my body, body. Serena interrompe-o. Diz que o barco os espera para regressar a Catfish Row. Todos recolhem as suas coisas e afastam-se em direção ao cais de embarque. Quando Bess está para partir, aparece Crown, que estivera escondido na ilha todas aquelas semanas. Crown propõe a Bess que fique com ele, mas Bess explica-lhe que ela mudou de vida e que é feliz com Porgy. Crown insiste, Bess hesita, e finalmente os antigos amantes caem um nos braços do outro, enquanto o barco zarpa sem Bess. Why do you want Bess? She's getting old now. Takes a fine young gal for to satisfy crown. Look at this chest and look at these arms you got. You know how it's always been with me. These 5 years I've been your woman. You could kick me in the street and when you wanted me back, you could whistle and there I was, back again licking your hand. There's plenty better looking gals. Can't you see I'm with Porgy? Now and forever I am his woman. He would die without me. Oh, Crown, won't you let me go to my man? Na terceira cena, estamos novamente em Catfish Row, uma semana mais tarde. Amanhece. Um sino dá as horas. Os pescadores preparam-se para sair para a pesca. Entretanto, Bess regressou, mas doente, delirante. Porgy é aconselhado a levá-la ao hospital dos brancos, acentua-se. Mas Serena oferece-se para rezar, garantindo que ela melhorará. Vale a pena parar um pouco neste momento da prece. Gershwin entra com um acorde constante em fundo e Serena canta uma linha melódica lindíssima que iremos encontrar novamente mais adiante. Um retrato da religiosidade um tanto supersticiosa dos afro-americanos. Oh! in. Oh, my if please. This poor cripple up out of the door. Alleluia! Lift up his woman and make a way. Time and time again. Oh, time and time again. And save us all. For Jesus' sake. A meio da manhã, Catfish Row está cheio de atividade, ouvem-se as vozes dos vendedores ambulantes. Gershwin aproveita este espaço para a evocação da música de rua, uma espécie de pregões. Aqui não são os nossos vendedores de castanhas, nem amuladores, nem peixeiras, mas vendedores de morangos, de flores, de mel, de caranguejos. Em vias de extinção, os pregões são as vozes cantadas dos vendedores que oferecem os seus produtos e serviços. Mesmo que as palavras não se distingam, são reconhecíveis à distância e avisam as pessoas da localização dos produtos ou dos serviços oferecidos. Em muitos sítios, estão a ser substituídos por altifalantes e música pimba. Thank you. A hora anunciada, Bess acorda, melhor da febre. Finge ter-se perdido na ilha, mas Porg dá-lhe a entender que não acredita, que sabe que ela esteve com Crown. I want to stay. Too decent to understand. For when I see him, he hypnotized me. When he takes hold of me with his hot hand. Bess jura-lhe que quer continuar com ele, pede-lhe que a ajude a rejeitar Crown quando este aparecer de novo. Confessa que lhe é difícil resistir à atração do seu antigo amante. E professa o seu amor numa canção também muito conhecida, I Love You, Porgy, mais uma calinada no inglês. I love you, Porgy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here. Forever, and I'd be glad. There, there, Bess, you don't need to be afraid no more. You've picked up happiness and laid your worries down. You're going to live easy, you're going to live high. You're going to outshine every woman in this town. And remember, when Crown comes, you love Porgy. Entretanto, o vento começa a soprar com força. O céu escurece, anunciando uma tempestade. Clara, a mulher do pescador Jake, manifesta a sua preocupação pelo marido que está no mar. Nas janelas aparecem cabeças com rostos de terror. Gritam-se avisos mútuos. Ouve-se o som lúgubre de um sino que não para de tocar. O vento aumenta, as nuvens ficam mais escuras. As pessoas fogem espantadas. O cenário da quarta cena é a casa de Serena. Há tempestade. Juntam-se todos, temerosos do tempo horrível que há lá fora. Tentam afogar o medo cantando, batem à porta. Todos gritam. No. O velho Peter, o vendedor de mel, garante que é a morte. Garante que ele a ouve. E de repente, várias pancadas secas na porta. Gritos de terror. Os homens apoiam-se contra a porta, tentando impedir que se abra. Alguém observa que isto não adianta de nada, porque se for a morte, entrará de qualquer maneira. A porta abre-se, empurrando os homens. Alaridos, orações, e entra Crown. Crown, que trouxe insistentemente das orações dos presentes, vem para levar Bess com ele, mas ela nega-se a segui-lo. Porgy tenta defendê-la, mas Crown atira-o ao chão. Clara, que tivera um pressentimento que o barco do marido estava a virar-se, precipita-se para o exterior. Face às súplicas insistentes de Bess, Crown sai à procura de Clara, mas não sem antes jurar que voltará para levar a amante. A primeira cena do último ato é ao entardecer, depois da tempestade ter passado. Todos choram a morte de Clara e outras pessoas, incluindo Crown, que, como veremos, não morreu. Sporting Live cinicamente fala dos dois homens de Bess. Bess canta Summertime para adormecer o bebê de Clara, que tem nos seus braços. Uma música recorrente, como se viu. Crown, que não tinha morrido, aparece furtivamente e entra na casa de Porgy à procura de Bess. Mas Porgy, que estava à espera dele, surpreende-o e mata-o. A música descreve a briga entre eles. Porgy, rindo triunfante, grita a Bess. Agora sim tens um homem. Tens Porgy. Segunda cena, dia seguinte. A polícia chega para investigar a morte de Crown. Primeiro interroga Serena. Ela é suspeita por o marido Robbins ter sido vítima de Crown. Depois, os detetives levam Porgy para este identificar o cadáver. Sporting Life aterroriza Porgy dizendo-lhe que os defuntos sangram na presença dos assassinos. Deste modo, os detetives descobrirão que foi ele quem o matou. A sós, Sporting Life convence Bess de que Porgy será condenado à prisão perpétua, oferece-lhe droga e volta a propor-lhe ir com ele para Nova York num barco que está à espera. A música é novamente belíssima, Até ouvimos o som do barco. A orquestração fiérica, apoteótica, cresce em cima da melodia de Sporting Live. É também a viagem de Bess sob o efeito da droga. E chegámos à última cena uma semana depois. Porgy, que fora libertado, regressa ao bairro. Procura por Bess em todo lado. Todos os seus companheiros o evitam embaraçados, até que Serena e Maria se atrevem a dizer-lhe o que aconteceu. E Porgy, apesar de Serena lhe explicar que Bess está pior do que morta, que se entregou ao diabo, Porgy, um homem aleijado e aleijado dos membros inferiores, Porgy não se deixa atemorizar. Pergunta em que direção está Nova York e, cheio de esperança, parte mais de 1000 quilómetros à procura da sua Bess. Até ao próximo episódio de Classicamente. Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Nesse sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical.